idas e vindas, tantas promessas e juras quebradas. Já não aguento mais tantas brigas. O nosso amor virou um saco de pancadas. Se quebrou, oh, oh, acabou, oh, oh, se despedaçou. Não tem conserto o nosso amor. Se quebrou, oh, oh, acabou, oh, oh, se despedaçou. Não tem mais jeito o nosso amor. Oh, my.